podcast sobre o terceiro mundo. O caminho do crime o atrai, como a tentação de um doce. Era tido como um bom rapaz, foi quem foi. Ao calar da noite, anda nessas bandas. Perdido no cais do sem nome, era tido como um bom rapaz, tal qual o Golem. Inimigo público número um, queira isso ou não, você é tão personal. É personal, personal. Personal, personal. O caminho do crime o atrai, como a tentação de um doce. Foi calado na cela de gás o bom homem mau. No asfalto quente, o crime é o que arde. Bandidos estão vindo de toda parte, porque o caminho do crime o atrai. É na cabeça.